abraço, DJ Breno. Tá gravando tudo. Boa próxima, maninho. Breno Miranda. Foi com quem? Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca, ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua. Abraçar com muito carinho, meu parceiro Saulo Escobar. Com a gente também ligadinho, valeu. Sim. Pastor Fábio Fernandes de Igarapé-Açu. Bora, DJ Brino. Fico doido, sou toda pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Fico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Fico doido. Deixa na partida, deixa na partida, na partida, na partida. Minha amiga Gabriela Barros, ela e o João Carlos da TF. Tá todo mundo junto e misturado. Bora, bora na partida, na partida, na partida. 3, 2, 1, vai! Nilson, Kevin Daniel, também tá comigo, Anazinha Silva, galera da Cremação. Parceiro Jefferson Menezes, também tá comigo, valeu Jefferson, tamo junto, sempre, sempre. DJ Sidney Show. É Saveiro Live. Meu disco, seu, minha noite, eu não consigo me amar, porque eu não vou te encontrar. Eu não quero mais. Abraço, Dorielson Souza. Senta comigo. Você não quis ficar, homem. Só pelo Nelderson. Aqui vai esquentando as emoções. Deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida, na batida, na batida. Galho Gil. Anazinha, aproveita comigo, valeu Ana, parceiro Breno Miranda, da Conan K. Com o passar dos anos, sei que ainda estás vindo. Mas você, eu sei que um dia vai viver. É live. Essas palavras, Fábio, Fábio Fernandes, também tá comigo, valeu. Sinto por isso tão assim. G Breno, tá na área, tá gravando nossa live. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro. Estás aí, com saudade escrevi todas essas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Manda também um grande abraço. Pois eu sofro tanto. E a galera também de Imperatriz, o parceiro Mauro Nascimento. Imagina quando te quero, quero saber quando te quero, quero só não ver. Bora, Breninho, vai gravando tudo, moleque. Que não vai te esquecer, pois eu amo você. Nunca vai me deixar. Se os mares que descobri um dia vier fazer, esse amor se acabar, eu sempre vou te amar. Nunca vou te deixar, pois eu sempre vou te amar. Agora que eu descobri que eu vou me deixar por ti, tudo superior. Imagina como te quero, quero estar junto. Te quero, quero sim, por favor. Sucesso. É quem tá na área. Minha amiga Rosiane do Charminho também, valeu. Nilson Ramalho. Com o passar dos anos, sei Leandro Pereira também lá em Floripa. Tá todo mundo junto e misturado por aí. A minha galera também do Tenoné, falei. Pastor José Fernando também, valeu. Olha a Conacá, tá todo mundo ligado. Quando você escutar, DJ Breno, sei que você vai gravar. Grava. Os momentos que passamos tudo, eu não foi que estou, por favor. DJ Breninho, é que vai gravar. Cristina Oliveira, Antônio Boni. Bora, Nanzinha. A minha amiga Júlia Silva, vem comigo sempre, sempre. Cristina Oliveira, boa madrugada pra mim e pra você. DJ Sidney Show. E galera também de Macapá, com a gente também, meu irmão Clodo. DJ Jair. Te vejo em todo lugar, sei que você vai pensar. Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez. Quando a noite chegar, sinto que estou com você, amor. Eu sinto o fogo e não parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só me quando eu escutar. Deixa na batida, e deixa na batida, DJ Sidney vai tocando, DJ Sidney Show. Bora pra cima, que o show não para, que a gente detona. 3, 2, 1, vai! Senhor Wilson, ele tá comigo, já tá na área. Kelvin Daniel, parceiro Pedro, Cristina Oliveira, DJ Breno. Parceiraço, DJ Itaciel também tá comigo. Alessandra, todo mundo. Nelderson. Essa vira, essa vira. Parceiro Breno Miranda também. Mecânico Dudão. A Macuna Carta, tá todo mundo. Valeu. Vem logo me amar. Não posso esperar, só preciso disso tudo. Vou encontrar a que eu possa te esquecer. Bora que não para, viu? Bora que não para. Um bora que não para. Na marcante, na marcante, na marcante. 3, 2, 1, vai. Nossa live vai esquentando e a galera viajando. Bora, DJ Breno, vai tocando, vai gravando. Meu produtor, tá gravando tudo. Essa vira, bora não termine tudo. Eu sei que passa no fim, a gente aprende. Você é tudo. Talvez no beijo a gente se complete. Sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar? Minha amiga Maria Auxiliadora também tá comigo sempre, sempre. Valeu, Maria. Tamo junto. Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. E eu Ciro Emerson de Bragança, habita comigo, valeu. A galera de São Paulo. Maria Auxiliadora, a da área. Mara Santana também, valeu. Ela tá comigo ligadinha na nossa live. Meu parceiro Márcio e a sua prima Paula, tá todo mundo ligado em Brasília, valeu. Músicas que mexem com a gente, o nosso coração, bora pra cima. E pra mim, quero o quê? DJ Sidney. Corpo coladinho em mim, teu jeito louco de dançar, que fez a minha amiga Yasmin, aí na Itália, tá todo mundo ligado também. Falei, o sucesso que tudo para, DJ Irã e DJ Wilson, tocando todas pra gente se amar. Maria Auxiliadora, e com a sua filha, Evelyn, pra todo mundo. Eu fiquei louco pra te amar. Naquela festa onde eu te encontrei, meu coração ficou a palpitar. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do luz está a estrela do Pará. Bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma, vai, vai, vai. Marcelo Silva, Chuba Arroz, parceiro Cleiton Santos também, a galera de Barretos. As emoções vão subindo. DJ Sininho toca. Me deixa, amor. Sem ti eu vou chorar. Quero você pra mim. Vou te reconquistar. Eu não te dei valor, mas eu quero lhe mostrar que um amor tão grande assim nunca pode acabar. Quando eu senti em mim, eu fiquei louco de amor e não pude resistir. Você não deu valor, nem sequer ligou. Fiquei chorando loucamente, perdido de amor. Agora vi você pedindo pra voltar. Esqueça tudo que passou, por favor não dá. Não te quero mais, vê se me deixa em paz. Você me magoou e eu chorei demais. Não me deixe, meu amor. Volta. O consagrado DJ Irani e Rita de Cássia. É show, show, show, show. Não me deixe, amor. Sem ti eu vou chorar. Quero você pra mim. Vou te reconquistar. Eu não te dei valor, mas eu quero lhe mostrar que um amor tão grande assim nunca pode acabar. Eu senti o teu corpo em mim. Eu fiquei louco de amor e não pude resistir. Você não deu valor, nem sequer ligou. Fiquei chorando loucamente, perdido de amor. Agora vi você pedindo pra voltar. Esqueça tudo que passou, por favor não dá. Não te quero mais, vê se me deixa em paz. Me deixa no batidão, me deixa no batidão, no batidão, no batidão. Bora, bora no batidão, bora no batidão. Meu parceiro Rodrigo Nascimento também tá comigo, valeu Rodrigo. A minha amiga Márcia, Bebel Lavareda, tá todo mundo junto e misturado, meu parceiro Gleison Cláudio. Bora pra cima, bora recordando daquelas que machucaram os corações apaixonados. Bora, bora, bora. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, okay. Eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus. Bora pra cima. Sorte de beijar a tua boca. Meus quatro M também estão com a gente. Tirar a roupa, Fábio Fernandes, pra acordar ao lado teu. A galera também de Mato Grosso, meu parceiro Washington. Tá todo mundo. Vambora no batidão, vambora no batidão, no batidão, no batidão. Bora, bora, liberando mais uma, mais uma, mais uma. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for. Até o DJ Rodrigo Pressão também tá com a gente, valeu Rodrigo. Me diga onde está, Silva, os 4M. Eu vou te todo mundo doido. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe Letícia Queiroz. Produtor gravando tudo. O novo príncipe negro que aconteceu. Esse lindo romance entre você e eu. E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Vem meu príncipe negro, príncipe negro. O som da galera. Estou no coração. O Carlos Chaves também tá com gente. Fala, Carlos. Vem, vem. Meu príncipe negro, príncipe negro. O som da galera. Conquistou meu coração. A Deise Nunes. Olá, bebê. De desejo, sou meu. A galera da Pratinha 2 também tá com a gente. A coroa eletrônica. O som que agita a multidão. Vamos lá no batidão. Que não para, vai. Parceiro Gleidson também tá comigo, valeu Gleidson. Onde você? Marcelo Silva, a Bebel Lavareira, a galera da Pratinha 2, tá todo mundo. Deise Nunes. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Toda a minha galera também de Benevides, parceiro Marcelo Silva, ele toda a comitiva. Tá todo mundo junto. Tô vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrato o coração. Parceiro Arlesson Fabrício, também a galera de Castanhal. Mesmo o DJ Fabrício, tá na área. De mim. Bebeu Lavareira. Val pescador, você que comanda o coração das superchanas. Val pescador, o pescador do amor. Você que comanda o coração das superchanas. Val pescador, val pescador. Barros, lá em Ulianópolis. Valeu. produtor, mas o Nelson Cassiano, comigo, tá comigo. Primeiro play, DJ Sidney Show. Pra viajando. Valeu todo mundo. Nayara Oliveira também. Lá em Joinville. A nega. A Fran tá com a gente. Valeu. Grayson. Agora meu parceiro Breno. A galera do Conan K. Todo mundo. Andara Cristal. Tá na área. Natanael Souza. Bora que vai virar, bora que vai virar, vai virar. Meu parceiro Cícero Silva, também tá comigo, valeu Cícero. Valéria Oliveira, bora Alisson. Bora Alisson, AK-47, eu amo você. Uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de bora, Valéria. Eu já te amei. O produtor tá gravando tudo, meu irmão. Então, DJ Sidney Show. Palavras entre o medo e a verdade. Eu olhava para essa vira live. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço. Pastor Félix. Lá em Salvaterra tá todo mundo. Hilário Fernando. Peguei. José Almesquita também, valeu. Já já. Bora, Fran. Ela me olhou, era você. A menina todos os olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirada por... Parceiraço Ricardo também de Alagoinha. Me perdoe esse... Tá comigo, tá comigo. E antes de te conhecer, esse aqui é o Guedes. Cantar a Cristão. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. Também é o Dudu, que tá com a gente, valeu Dudu. Sim. Vai seu Amorim também. Pra você. Natanael Souza, Valéria Oliveira, todo mundo na live. DJ Sidney. Uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. A galera também de São Luís, valeu. Muita atenção. Abração. Só uma coisa peça. Galera de São Luís, que eu tenho um carinho muito grande, valeu. Se te conheci, eu já te amei. Bora, Breno. Produtor, tá todo mundo. Calado, guardei as palavras. Vai gravando, vai gravando. Do medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, no batidão, no batidão. Meu parceiro Félix Nonato, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Fábio Fernandes, tá comigo também ligadinho, meu parceiro navegante, o Renato, tá na área, Márcia Cassia, escuta essa aí, Breno. Não gosta quando eu desconfio, mas desliga o celular, cai na caixa de... Nayara Oliveira. Também tá comigo, valeu, Nayara. Bora, Nederson. Controlada. Valéria. Não me dê razões pra desconfiar. A garganta tá aquela barra. Você diz ser sincero e faz jurar de amor. Mas é muito difícil de me enganar. Um homem que se esconde, trai, trai, trai. O homem que se esconde trai, trai, trai. O homem que se esconde trai, trai. Mais uma, lá vem mais uma, bora, bora, bora, liberando, vai. Meu parceiro Juninho, Slauf, tá na área, tá na área, tá na área. Agora matando a El, tá comigo, Tandara Cristal. Eu só tenho uma, deve ser, Francilva. Vou te falar do amor. Galera Oliveira, pra cima, compartilha nossa live. É live, live. Me conheci, foi tão bom. Vem pegar, vem meu lindo, vem voltar. Cadê meu produtor? Agora não tem fim. Quero você só pra mim. Eu preciso dos teus beijos. Jéssica Caldas, bora meu produtor, bora, bora meu produtor, bora meu produtor, bora meu produtor, bora meu produtor, vai gravando, vai gravando, vai gravando, 3, 2, 1... Será Sumeta, aí navegante Santa Catarina, valeu, Renato Ribeiro, partilhinho, valeu, Ribeiro, vai. Agora ele me diz que quer voltar, me dizendo que se arrependeu, agora ele não para de ligar, quer tentar me convencer, que eu era complicada demais, tinha medo de depois sofrer, que a outra era só pra distrair. Só pra me esquecer. Mas eu soube que ele falou pra mim. Parceiro Raimundo também tá comigo. A Tandara Cristal. Todo mundo compartilhando. Você. O produtor DJ Breno também tá gravando tudo. Se tu tá gravando, Breno, toma essa aqui. Toma essa aqui, vai. Thalita Santos, comenta comigo, valeu, Thalita. Parceiro navegante também, valeu navegante. Sorrir, ele tá junto, junto comigo, valeu. Coração do ser. DJ Sidney Show. Bora Nelderson. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Sei que onde estiver, está pensando em. Amiga Jéssica Caldas, Breno Miranda, a galera do Conan K, tá todo mundo. Porque falei. Se faz.